Eu meto fogo no rabo e eu boto nas minhas fornas. Eu não brinco, moço, em serviço. Claro, claro. Eu não brinco. Então, moço, como eu tava falando, depende de você abrir ou fechar teus olhos. Se você abre teus olhos, você tem luz. Se você fecha teus olhos, você tem treva. Nossa. Às vezes, quando você fecha teus olhos e aperta bem forte, você vê a luz no meio das trevas, certo? Sim. É isso que vocês precisam aprender. Enxergar a luz no meio das trevas. Então, o senhor acha que a pressão proporciona um pouco essa sobriedade? O que é pressão, moço? É a pressão que torna o mineral, o carvão lá em um cristal diamante. Vocês inventaram a pressão, moço. Você agora quer me trazer... Você quer falar sobre a composição do diamante, nós vamos falar. É. Você quer falar? Não. Só que se o senhor não entender, eu vou botar fogo no rabo. Então assim, a gente só sabe até isso. É isso. Então assim, moço. Você não vem me falar de pressão? É. Que a pressão influencia? E que a puta que eu pariu, moço. Que eu aprendi meia dúzia de palavras com vocês, que nós também falávamos a palavra. Fala. Salve todos os compadres da Umbanda. Salve o grande Exu Viludo. Exu! Ninguém pode ir comigo. Eu posso com tudo. Lá na encruzilhada, ele é seu, Exu Viludo. Ninguém pode ir comigo. Eu posso com tudo. Mas assim, moço, vocês, essa é de vocês, né? Puta que eu pariu. Então assim, moço. É, a gente ainda fala hoje. Fala. E pode falar, moço. Tem gente que fala que não pode falar essas coisas. Ué. Fala mesmo, moço. Porque às vezes tem um encosto, às vezes tem um quiumba nas costas, pendurado no pescoço do consulente, que só tá precisando falar meia dúzia de palavrão pra poder se libertar desse karma que você chama. Carnal. Ué. E aí fala meia dúzia de palavras e vai embora. E o consulente fica melhor. Então tem aí, vai falar puta que eu pariu. Fala porra. Uhum. Fala puta que eu pariu e vai. Uhum. E deixa que vai o espírito. Então, moço, o que nós tava falando? Da pressão. Só antes de voltar pra pressão, vai ter gente que vai dizer o seguinte. Mas se é espírito ruim e trevoso, ele gosta de palavrão. Se falar, ele vai ficar mais ainda. Diz pra essa gente vir consultar comigo, moço. Diz pra essa gente vir consultar com o senhor? Esse. É aqui. Que acredita pra esse lugar aqui, ó. Nesse terreiro que eu abri na casa do moço aqui. Ah. E vem consultar comigo, moço. Ah. Aí depois que eu botar fogo no rabo, que sair daqui chorando, moço, aí vai dizer o quê? Vai dizer que vai continuar dizendo que falar palavrão é espírito trevoso? O cu que vocês falam, tá, moço? O cu! Tá aqui atrás. Sabe por quê, moço? Por quê, doutor? É, eu... Porque tem espírito que tem essa necessidade de aprender. Que falar o palavrão traz coisa ruim. E aí vocês ficam com o preconceito de que falar palavrão traz coisa ruim. Mas aquele espírito só precisava falar mais meia dúzia de palavrão para poder se libertar do plano terreno. Nossa. E você não deixou. E o encarnado não deixou ele falar mais meia dúzia de palavrão porque foi para a igreja que grita para Olorum. E lá naquela igreja não pode falar palavrão, não pode falar cu. É. Que é uma coisa que todo mundo tem. É. Entendeu? Sim. E esse espírito vai ficar obsediando, vai ficar fudendo com a vida de meia dúzia de pessoas, porque ele não pôde falar cu mais 6 vezes na vida. Enquanto estava encarnado. Guardou ali a mágoa e não colocou pra fora e não resolveu. E aí vem um puta de um quiumba. Que consegue convencer ele que ele tem que obsediar uma pessoa. Porque as pessoas enquanto encarnadas, os espíritos enquanto encarnados, não deixaram ele fazer aquilo que ele queria. Por questão das normas, do respeito, do pudor. Esse. E aí guardou tudo dentro dele e levou. Claro que eu não tô falando isso pra você, pra aquele moço. É. Pra quem tiver aí dentro vendo. Sair na rua falando cu. É, ser chulo. Agora! Você tem um trabalhador. Nesse trabalhador você passou o dia mascado, sofrido, trabalhando. E aí você escutou um monte de coisa. E você tinha vontade de mandar aquele que manda não ser tomar no meio do cu. Claro que você não vai falar porque você esqueceu do pataco, né, moço? Ah, é. Pressão. Aí você chega em casa, moço, ou você liga aquele assistidor dos seis e assiste qualquer merda, moço. Qualquer merda. A hora que der, moço, que você não concordar com alguma coisa, você fala, vai tomar no cu! E pronto, você liberou aquilo que você precisava liberar no meio daquele dia. Liberou ali. Acabou. E o espírito, quando desencarnar, não vai obsediar ninguém, moço. Porque não levou com ele aquela... Porque não levou com ele aquela necessidade de falar aquele palavrão. Sentiu. Então não me vem dizer que, ah, o espírito que fala palavrão é espírito que, ah, faz o mal, que não sei o quê. O mal tá na cabeça de vocês, moço. Ai. O mal tá na minha essência. Tá na cabeça de vocês, moço. Quando você tá lá e você vê, por exemplo, uma pessoa que tem muito mais pataco, sabe o que é pataco, moço? Dinheiro. Esse. Quando você vê que tem uma pessoa que tem muito mais pataco, você fala assim, filha da puta, eu queria ter tanto pataco quanto ele. É, mas não pode invejar. Não é inveja, moço. Isso é ambição. Inveja é assim. Filha da puta, com esse pataco ele faz tudo isso e eu tô aqui fudido, tomara que ele se foda também. Ah, isso é inveja. Entendi. Eu queria ter tanto pataco quanto ele, não é inveja, moço. É. Ambição. É. Diferente. Criar uma meta pra si, né? Justo, moço. Uhum. Ter ambição, ter vontade de evoluir, de ter a pataqueira que é necessária pra você desencarnado, não é feio, moço? Não é feio. Feio? É você ficar o dia inteiro sentado vendo o assistidor e no final do dia falar assim, ai, eu tô com fome, que merda, que não tem nada pra comer. Isso é feio, moço. É. Agora você passar o dia trabalhando, um trabalhador, e falar assim, um dia eu vou estar no lugar do... Como é que chama? O comandador de você? Do meu chefe. Esse, um dia eu vou estar no lugar do meu chefe. Não é feio não, moço. Isso não é inveja. Não, é realmente. Ambição. E a ambição é saudável. Lógico. Claro. Faz parte da evolução. Se a pessoa não tem ali pra ela um sonho, não vai caminhar naquela direção. Se você não tem ambição. Você não tem vontade. Não. Você não tem necessidade. Imposta por você mesmo. E o quê? Necessidade imposta por você imposta. Mesmo. Imposta. Não necessidade assim, ah, eu preciso ganhar um pataco tanto para viver, para poder comer. Isso aí é necessidade que todo mundo tem. Certo. Mas você tem uma necessidade imposta por você. Uhum. Ah, eu quero ganhar tanto porque eu quero tal andador. Não. Se você não tem isso, moço, desencarna. Não é que a mão dá ocupação pra gente? Desencarna logo? Desencarna logo, fica na fila pro reencarne lá e vai pensar um pouco, moço. Porque senão, vai ser mais um nos terreiros de Umbanda pedindo coisa besta. Nossa. E eu vou cobrar, moço. No mínimo que eu cobro, moço, é um marafo e é um pito, moço. E é o mínimo que eu cobro, moço. E é o mínimo. Esse marafa aqui, ó, que o cavalo trouxe hoje, não vale de nada, moço. Ai. O marafo que eu gosto, moço. Ele tem um pataqueira X. Claro que eu não comprei dele, moço, hoje. Porque ele não tinha lá no morador dele e ele não ia comprar esse aí. É. Porque não precisava pro trabalho. É. Mas se você me pedir, moço, a hora que você apagar esse troço aí que as pessoas estão vendo, você pode me pedir o que você quiser, que nós estamos dentro do meu terreiro agora, moço. Uhum. E esse aqui é o meu terreiro, moço. Não. Esse aqui é o meu terreiro que vai ser guiado pelo Preto Velho. Que é o chefe desse terreiro aqui, é o Preto Velho Pai Mané de Aruanda. Olha. Esse Preto Velho é quem manda nesse terreirinho que eu abri aqui. Uhum. Então toda vez que aqui tiver um trabalho, você vai oferecer, moço, lá da casa, um pouco daquele que ele gosta de tomar, senhor Suki. E um pito dos pretos. E vai me oferecer um pouco de marafa. E você pode fazer o trabalho que você quiser aqui dentro desse aqui, moço. Que eu e o chuveiro da sete encruzilhada te garanto. Esse trabalhador vai funcionar. E se você quiser chamar meu médium, moço, aqui. Não é porque esse moço aqui tá deixando esse... Como que você chama? Esse lixo? Esse. Você precisa de ter o contato. Você depois pega contato, essas coisas de vocês da terra, e você vai trabalhar muito com esse meu médium ainda. Porque você, moço, você tem uma direita e uma esquerda muito forte, moço. Assim como esse moço aí que tá falando com essas pessoas aí dentro. Uhum. Certo. O senhor, Chuveludo, o senhor falou que vai voltar lá e vai entrar na fila para reencarnar. Então tem fila? Eu não. Eu não. Não, você falou pra gente, né? A pessoa vai voltar e... Negócio. Então tem fila pra reencarnar? Uma puta fila. Uma o quê? Puta fila. Ah, muito grande. Quantas pessoas têm encarnado e quantas pessoas têm desencarnado no seu plano? Qual que é mais? Você sabe me dizer? Mais é desencarnado. Eu te digo que a diferença dá mais ou menos... 2.33. Ah, achei que era 3. Não, mentira, 2.37. Uhum. Tá. 2.37 de mais desencarnado do que pra encarnar. Sim. E aí, moço? Dá fila ou não dá fila? O senhor faz uns cálculos meio exatos aí, né? Tá certo. É, dá fila. Então tem que aguardar muito. Moço. O tal cálculo que você chama. É. É pura e simplesmente. É o quê? É pura e simplesmente a matemática que vocês não dominam. Realmente. Se vocês dominassem a matemática, moço, vocês não precisavam evoluir os espíritos de vocês. Não precisavam o quê? Evoluir os espíritos de vocês. Sim. E é exatamente por isso que vocês não dominam as matemáticas. Tá certo. Bom, eu tava falando sobre pressão. E aí, muita gente diz que a pressão é boa porque torna o feio bonito. O carvão em diamante. Uhum. E aí, o senhor ia explicar alguma coisa a respeito disso. Talvez que não é bem assim. Moço. Vamos lá. A pressão transforma o carvão no diamante. Tá lá. Se eu fizer pressão em cima de uma banana, que a banana vira? Uma acetada ali. Dá pra comer? Dá, dá, mas... Mata a fome? Mata. Tem a forma de banana ainda? Não. Mas mata a fome? Não. Bem. Se eu enfiar a pressão, moço, em cima... Fala o nome do bicho. Um gambá. Gambá. O que acontece, moço? Vai feder. Dá pra comer? É, dá. Dá pra comer. Se eu enfiar a pressão em cima, fala outro bicho, moço. Uma tartaruga. Tartaruga. Não acontece nada. Tem certeza? Depende da pressão sua, né? Muito bem. Se eu enfiar a pressão, que depende da pressão minha, em cima de uma tartaruga. Que uma pressão muito forte. Que maior acontece? Do que a resistência. O que acontece? Ah, espatifa tudo. Dá pra comer e dá pra viver? Dá. Muito bem. Fala mais um bicho. Pegar um bicho então agora, hein? Pegar um porco espinho. Porco espinho. Você não vai poder que pôr tem... pressão nele. Como é que não, moço? Eu sou um espírito. É, realmente. Se eu enfiar a pressão no porco espinho, é. Blindado de uma armadura que me permita fazer essa pressão, o que acontece, moço? Realmente. Vai amacetar ali, mas ainda dá pra comer. Dá pra comer. É. Ele vive. É, ele não vai viver mais, né? Muito bem. Se eu enfiar uma pressão, moço, em cima do ser encarnado, o que acontece com você? Tudo não. Bem. Calma. Vamos calmar. Primeiro você começa a ficar nervoso. Ah. Depois você começa a ficar nervoso. Depois você vai ficando cada vez mais nervoso. Depois você faz o quê? Explode. É. E aí que nem vocês falam, merda pra todo mundo. Dá pra comer? Não. Pois. A pressão é boa? Ainda é boa? Ah, entendi. Vocês, espírito encarnado nosso, não estão prontos para suportar a pressão como vocês pensam que estão. Às vezes vocês pensam que suportar um... Como que você falou que manda você? Chefe. Vocês suportaram um chefe? Ah, essa pressão foi... Demais. Às vezes vocês estão lá... Moço, que está aí assistindo... Você, como meu cavalo, tem um mandador desse aí, né? Mandador dos bons, né? Se você vai lá e... carga teu andador na bunda do outro, o que acontece? Você fica nervoso ou não fica? Fala a verdade, moço. Sim. Fica nervoso. E é uma pressão, não é? Se aquele outro encarnado que você enfiou o teu andador na bunda, ele chegar pra você e começar a gritar com você que nem um louco, você fica calmo ou fica nervoso? Nervoso. Nervoso. Se chegar aqueles homens da lei lá, que tem as luzinhas bonitas, em cima de você e o homem gritando na tua orelha, você fica mais calmo ou mais nervoso? Nervoso. Nervoso. Pode falar algo pra aparecer aqui pra quem tá escutando. Isso. Chegou os homens da lei. Você já tava nervoso duas vezes. Aí você liga pra tua companheira e fala, ó, companheira, eu enfiei o carro na bunda de outro, chegou os homens da lei, e ela ao invés de te falar uma palavra boa, ela te fala que você é um tongo mesmo. Tongo, né, que vocês falam. Uhum. Você fica mais calmo ou mais nervoso? Mais nervoso. O que que você tá propenso a fazer a partir desse momento? Ser gentil? Ou ser grosseiro com uma pessoa? Ser grosseiro. Pois bem. A pressão é sempre boa? É sim. Tá respondido, moço? Seu Chuveludo. Você pode me dar o outro pito, moço? Porque eu pito mesmo, porque enquanto eu tô aqui, é o momento que eu tenho pra pintar. O cheiro nem é tão ruim, né? Não. Não tá ruim, não. Ô, seu... Deixa eu ver a luz. Ô, moço, me dá um negócio pra eu furar aqui atrás. Pode falar, moço. Tô escutando. Pode ser aqueles negócios lá de ferro lá que o moço usou lá. Quando... uma chave. Não. Lá, ó. Naquele negócio branco lá, moço. Lá, lá, lá, lá, lá, ó. Abre aquele negócio Cris, branco. Cris. Ah, é esse. Não tem palito, né, moço? Não tem palito. Então, moço, a moça lá vai te incomodar só daqui 40 minutos pra ficar tranquilo. E a gente precisa de 32 mais, senhor. Então, seu Velu... Moço, eu só vou voltar mais uma vez pra você. Minto, duas. Uma no teu sonho que você vai ver minha cara. E a outra... quando você vai me pedir um troço. Ah, é? Vamos lá, hein? E o troço que você vai me pedir? Aqui, ó. Só peço assim. Coisa top, hein? Se prepara. O que é top, moço? Top é o melhor do melhor. O que é o melhor do melhor, moço? O que é o melhor do melhor pra você? Ah, é aquele que tá mais... desejável na nossa consciência. Posso te falar o que é o melhor do melhor pra mim, moço? Eu tô desencarnado. Claro, Exu. Vamos. Exu, a pessoa que se droga, como que o senhor vê essa mentalidade, o que leva a isso e como sair disso? O que é droga, moço? A droga é um... preconceito de vocês, moço. Droga é um preconceito de vocês. Você sabe me explicar, utilizando a raiz da palavra droga, o que é droga, moço? Não. Você tem possibilidade de abrir um daqueles livros que explica cada palavra, moço? Tá, só se pegar pelo... Pode ser, moço, pega. Eu não tenho pressa. Eu também não tava conversando aqui. Moço, não tem um desse estudador aí? Puta que eu pariu, moço. É, um dicionário, né? Não, moço! Esse que você vê... celular. Esse. É, ele foi ver isso. Ele foi lá ver isso pra gente. Porque causa dependência, né, seu Lula? Estar encarnado causa dependência. Você quer morrer, moço? Ah, tudo que a gente fala aqui não pode ser levado em consideração. Você quer desencarnar, moço? Porque na hora do vamos ver, todo mundo estar fala. Estar encarnado causa dependência, moço. Você percebeu o preconceito? É. Se estar encarnado causa dependência, se o pito causa dependência, se o marafo causa dependência, se o pataco causa descendência... dependência. Por que que o alucinógeno não causa dependência, moço? Ou seja, por que que essas drogas causando dependência é ruim se outras coisas... Você não vai usar aquele... como é que você chama? As anotações? Script! Que você trouxe, moço? É, eu trago aqui. Nem precisou, né? Deixa lá de novo, moço. Põe lá de novo. É, às vezes tem um... negócio. Depois, moço, nós vamos fazer no final. Aí, pelo que eu percebi, tem umas perguntas de meia dúzia pessoas ali que queria falar com o senhor Chuveludo, né? É. No final, o Chuveludo vai responder todas as perguntas. Deixa ali. O Chuveludo tem mais um pito e um dedo do marafo de rosa. É meia hora. Então, nosso senhor 40. E quando perguntarem por que que Exu tá bebendo água? Exu bebe água? É, e aí? Porque Exu é consciente da necessidade do médium. Ah, o senhor pode repetir pro pessoal ficar bem gravado? Exu é consciente da necessidade do médium. Por isso que bebe água. Exu, que diz que é Exu, que bebe marafa o trabalho todo e não bebe um pingo d'água, não é Exu. Por que, moço? O teu corpo é feito quanto por cento de água? É, realmente. Quanto, moço? Ah, fala! Não tem uma estatística aí, então não vou entrar nesse próprio. É, um é 90%. Você me pergunta, eu respondo. Eu pergunto, você responde. Simples mas... assim. É, mas o senhor sabe. Você! Não, né? Você, moço. Jefferson, né? É. Jefferson. Quanto por cento de água você tem na tua cabeça que o corpo do encarnado é feito? 98%. Não, não é tudo isso, 75%. Ah, pronto. Tá. Então, se eu não dou água pro meu médium, se eu enfio só marafo, uh-huh, a hora que eu for embora, o que acontece com o médium? É, tá marafiado. É, mas disse que quando é Exu não era pra tá. E aí? É, esse Exu leva toda a essência do marafo. Isso. Agora, vamos buscar, ó, tá com o estudador aí? Conseguiu. O que que é essência, moço? Uhum. Agora eu vou te fuder. Preciso estudar. Vamos lá, né? Tem duas palavras que eu preciso que você estude o radical. É. Quais são as duas palavras? Droga e essência. Uhum. Não é? Uhum. Vamos estudar primeiro a essência, moço. O que é essência? Essência é aquilo que parte do natural. Tá longe? Vamos melhorar isso aí. Tá longe? Tá. O senhor quer saber o significado da palavra ou o senhor quer saber a raiz da palavra, a etimologia? Eu quero saber a raiz da palavra. Nós vamos estudar a teleologia da palavra. Ó, a essência. Aquilo que é mais básico, o mais central, a mais importante característica muito bem, de um ser ou de algo. Aquilo que é mais central. Ah. Vamos lá. Qual que é a essência do encarnado, moço? É aquilo que é mais central, meu. Ah, puta que pariu. Viu? Pensa um pouco, moço. Ah, inteligente, pera aí. O que que é a essência do encarnado, moço? O espírito. Ô moço da casa, o que é a essência do encarnado? Deixa eu pensar. A essência do encarnado é estar centrado de acordo com os usos e costumes dos encarnados. Perfeito? É. Então, se eu meto marafo no meu cavalo, se eu meto marafo no meu cavalo, se eu meto marafo no meu cavalo, se eu meto marafo no meu cavalo, se eu meto marafo no meu cavalo, se eu meto marafo no meu cavalo. E ele está tendo a essência dos usos e costumes de vocês encarnados? É, não. Tá, não. Tá fora. Muito bem. Então o que acontece? Uhum. Eu meto marafo porque eu gosto. Eu tenho que levar aquilo que eu posso levar. Uhum. Quer dizer que eu levo tudo, moço, igual você falou? Ó. Não. Ué? Não, moço. Não, moço. Entidade nenhuma leva tudo as energias e tudo as vibrações. Entidade nenhuma leva tudo marafo ou tudo pito. Entidade leva aquilo que lhe cabe. Aquilo que não lhe couber, fica com o cavalo. Ah. Vamos lá pra próxima lá. Droga. O que é droga, moço? É. Nosso trabalho tá chorando, ó. É o único que tá chorando, moço. Mostra isso pros estudadores. Fala no... Mostra isso pros estudadores, moço, que o trabalho é o único que tá chorando. Por que o trabalho é o único que tá chorando, moço? Ah. Hã? Pois é. Depois eu explico. Bom, vamos lá. Chorar quer dizer que a... Quer dizer que a vela tá... Vela. Luz. Tá ali... Tá chorando. Tá derretendo e derretendo pra um lado. Chorando. Tá. É a preta, né? A vermelha tá um pouco, olha lá. Aonde? Desse lado de cá. Mostra pra mim. Cadê? Aonde que tá, moço? Isso aqui... Não, desculpa. Vermelho e preto. Aonde, moço? Ah, vermelho e preto. É. O que que é vermelho e preto, moço? Ah, esqueci agora. Você falou lá. Então, depois você estuda no estudador. É, aí, tá marcado. Pra você saber, pra você falar pras pessoas. Porque sabe qual que é um dos grandes problemas de vocês? É. Que vai entrar na etimologia. Etimologia da palavra. É. Droga é a problemática de vocês fazer e ter preconceito com as coisas. Ah. Vamos lá, continuando, moço. Vamos. Segue. Não, nós estamos mostrando que a vela preta ali estava chorando. Chorando. E a preta e vermelha também. Isso que quer dizer o quê? Pouquíssimo a preta e vermelha, certo? É, bem menos, né? Onde que a gente vai, moço da casa? Você lembra o que que é a vela? A vela. Vela, você falou, né? Preta e vermelha. A preta é o quê? O trabalho. A preta e vermelha é o quê? A força. E o trabalho. E a vermelha é o quê? A vitória. É. O trabalho bem feito. A execução. Trabalho bem feito, a vitória. Se a preta tá chorando, se a vermelha e a preta tá chorando, é por quê? E aí? Conta pra mim. Se a única que não tá chorando, moço, é a vitória. É. que está acontecendo aqui? O custo da dor por hora está sendo bom. Se estiver chorando, era porque ia estar difícil. Claro. Vamos lá. Fala. Droga. Droga. O que é droga, moço? No teu consentimento. Ah, o senhor não quer ainda a etimologia lá? Ainda. Daqui a pouco. Depois nós vamos estudar não a etimologia, no mas a teleologia da palavra. Ai, ai, ai, tem mais essa. Então, a droga é uma substância que causa dependência pra mim. Moço da casa, o que é droga? Droga é uma coisa que faz mal pra quem tá usando. Isso, tá lá, que sim. Tá. É isso mesmo. O que é droga? Agora não. Droga. É uma palavra que foi inventada pelo ser encarnado para expressar a ideia de tudo aquilo que não está de acordo com os usos e costumes dos encarnados. Porque a droga, ela interfere nos pensamentos, nos ideais, nas ideias, melhor dizendo, dos encarnados. Levando-os a pensar de forma diversa daquelas que eles pensavam. Então, droga. Puta que droga. É. Você expressa isso às vezes porque você bateu o andador, porque o senhor não teve a entrevista que você ia ter. É. Porque o cavalo não teve o cliente que ia ter. É. Puta que droga. Porque vocês enfiaram no cérebro de vocês que droga é uma coisa ruim. A droga é necessária. Tanto é que a droga é necessária que às vezes vocês compram a tal da droga legalizada, é assim que vocês falam, é, num estabelecimento chamado farmácia com PH, que escreve. E lá existem diversos tipos de drogas legalizadas que influenciam diretamente no cérebro de vocês, que fazem vocês acreditar que isso está fazendo bem para vocês. Mas tudo o que é sintético e tudo aquilo que é natural, porém não bem estudado por vocês encarnados, pode ser considerado droga. E aí vocês não enxergam e vocês não olham para si mesmo quando vocês falam que porque fulano usa droga e tal droga faz mal. Quantas vezes na sua vida de encarnado você já usou um medicamento para dor na cabeça, moço? Ah, sim, realmente. Quantas vezes na tua vida encarnado, moço, você já usou um medicamento para dor nas costas? Quantas vezes esse médium aqui já usou um medicamento, que você chama medicamento, né? Para dor qualquer. Quantas vezes vocês foram buscar ser encarnado, estudado, chamado de médico para resolver um problema dentro de vocês? É. Isso tudo é o quê, moço? Droga. Então, moço, se o fulano, o ciclano, o albertano usa uma substância que vocês consideram droga, é pela necessidade do corpo físico dele. Ponto final. E se a necessidade do corpo físico dele pediu e vocês encarnados inventou, aguenta, moço. Aguenta. Não fui eu que inventei. Seu Bolorum inventou as plantas e tem a chamada droga das plantas. Seu Bolorum inventou a medicina e tem a chamada espírito que estudou e que hoje é o cuidador dos doentes. Seu Olorun não inventou a droga sintética. Quem inventou a droga sintética foi você, foi ele e foi o outro que estudou para inventar. Não me vem dizer, então, que droga é o mal. O mal, moço. O mal do seu plano. Vou falar genericamente e não me entenda mal. Mas o mal do seu plano é o ser. Ser Nossa. Que está encarnado. Não o ser, Jefferson. Não, sim, vai. Mas o mal do seu plano, é a gente... nesse momento da Terra, é o ser que está encarnado. Escolhe uma pergunta que o pessoal mandou hoje, então está com 15 minutos. Aí eu faço uma dessas. Então, seu Peludo, para quem está acompanhando então e usa droga e contra tudo que estão dizendo para ele parar, ele deve ouvir o que o senhor falou como incentivo para continuar se drogando? Jamais. Jamais? Jamais. Uhum. Aquele que utiliza aquilo que você chama de droga, que é uma substância ou da natureza trazida pelo senhor Olorum, ou inventada por vocês encarnados, eu não estou aqui incentivando o uso dessa substância. Eu estou aqui dizendo que quem inventou essa substância foi você, ser encarnado. E se você, ser encarnado, inventou essa substância, aguente as consequências de ter inventado essa substância. E descubra a maneira de fazer aquele que necessita da substância não necessitar mais dela. E se aquele que usa uma substância natural, trazida pelo Pai Olorum, que ele por si próprio entenda que aquela substância abstrai ele das necessidades da evolução do seu espírito, mas não necessariamente evolui o seu próprio espírito. Não necessariamente evolui. Então afaste-se. Uhum. Afaste-se por um período desse substância que acha que te faz bem. E se essa substância realmente te fizer falta para você ser um bom espírito terreno, pois o livre-arbítrio ou a oportunidade te permitirá voltar a usá-la. Agora, se você perceber que essa substância não é necessária para a tua evolução espiritual, pois não é necessidade carnal. As necessidades carnais podem e devem ser abstraídas da vida do espírito para que haja evolução. Ah, então, vou só ler aqui a definição de droga que o senhor pediu antes. Substância que pode modificar o estado de consciência. Muito bem. Vamos trabalhar o estado de consciência. Qual que é o estado de consciência vosso agora, moço? É, de vigília. Bem, qual que é o estado de consciência do moço da casa, nesse exato momento? Estou prestando atenção. Qual que é o estado de consciência do meu médium? É, alterada. Qual que é o estado de consciência de alguém que usa droga? Alterado. O meu médium, tô drogado? Não. Moço, por diversas vezes, moço, o preconceito, sem estudar a etimologia da palavra, traz a vocês encarnados uma necessidade de compreensão inexistente. A inexistência da compreensão lhes faz ter um pré-julgamento de tudo aquilo que vem contra o seu bem-estar. Porém, você e toda a sua sociedade, né, esquece de prestar atenção no bem-estar daquele que se utiliza da droga ou que necessita e passa a ser necessitado daquilo que vocês chamam de droga para se abster das necessidades mundanas de vocês encarnados. Uhum. Eu posso ter parecido fugitivo da resposta nesse momento. Mas, moço, antes de julgar, analise cada caso. Um espírito que tenha reencarnado para poder ter sua evolução através das necessidades, através dos desleixos do corpo humano, através da falta do bem carnal que lhe faz estar condizente com a sociedade que você vive, tem um único caminho encontrado na droga, que assim você chama, mas que muitas vezes precisa apenas ser compreendido e ouvido para deixar de utilizar aquela substância qual você denomina como droga. Os tais drogados, moço, por vezes e por tempos, não são escutados. São tidos como alienados. Os pais drogados? Não, os tais. Os tais. São tidos como alienados. Ou pessoas descumpridoras do seu dever moral. Uhum. Ninguém chega lá e leva aquele drogado, é assim que você chama? É, drogado. Aquele drogado, uma possibilidade de evolução espiritual. Seja ela através da religiosidade ou da minha espiritualidade. E aí vocês fazem o quê? Pré-julgam o tal drogado. É. Seu Choveludo, tu tá se aproximando aqui do final. Por quê? Então. Eu não quero ir embora. Aí fica conversando. Então. O moço ainda tem 17 minutos aqui, é isso, moço? É. 16, 17 minutos, é isso? É. Ó, e o cavalo não tem nenhum marcador de hora. É, realmente. Então nós temos 16, 17 minutos pra falar ainda. Não, aqui ainda falta 9 minutos pra dar 2 horas. E a gente tá começando a se aproximar do fim. Eu quero pedir ao senhor... O que é o fim, moço? O fim do nosso encontro. O que é o fim? O fim é um recomeço. Não. Não? O fim é um começo, não um recomeço. Ah. Porque se eu recomeço, eu repito. Ah. Eu não quero repetir nada. Vamos lá, moço. Continua. Pedir ao senhor, porque a sociedade brasileira tá passando por um momento político difícil. Para o senhor dar uma palavra para todos que estão aqui, às vezes com os nervos à flor da pele, às vezes desacreditado de uma melhora, o que o senhor pode dizer para essas pessoas? Vão estudar. Oi? Vão estudar. Vão estudar? É. Não adianta você dizer que momento político, você falou, né? É. Que é dos que governam o povo, né? É. Não adianta você sair na rua brigando por um ou por outro. Não adianta você sair dizendo que esse é melhor do que aquilo, que aquele é melhor do que esse. Se chegar na hora de você escolher a mesma merda. Você sabe, moço, qual que é a diferença entre uma merda que está e uma latinha de merda que pode por vir, que pode vir a estar? Qual? A latinha. A merda é a mesma. Fede igual. É. Realmente. Então, moço, estudem. Estudem. E esse estudo vai proporcionar? Estudem, moço. Estudem a necessidade do povo encarnado. Estudem a real possibilidade daquele que se dispõe a governar o povo. Estudem, moço, a sua necessidade. Não é A, B, C, D, que tá lá no... como se chama, poder, né? É. Que pode mudar. Que pode mudar são vocês. E eu, se você me pagar. O senhor falou nesse meio tempo da ideia de que... ou pelo menos as pessoas podem ter interpretado que o senhor teria a capacidade de fazer alguém desencarnar. E... agora. Lá. Você quer o seu ou o moço que está assistindo? Lá. E aí vamos trazer um pouco de crítica para o senhor, dizendo que todo mundo tem a hora para morrer e o senhor não tem essa força. Ou como que o senhor responderia isso? Tá certo, moço. Todo mundo tem uma hora para desencarnar. Você não tá errado, não. Agora, essa hora pro desencarne, assim como a hora de você comer, ela pode ser mudada para antes ou depois. De acordo com o quê? Com a tua necessidade. Ou com a necessidade da energia que gira. E se a energia que gira necessita que você desencarne agora, eu desligo esse estudador e eu te levo comigo. E no próximo estudador, você vai estar falando comigo. Louvado seja. Teve realmente uma pessoa que mencionou algo parecido, dizendo que tem uma data limite para ser estado aqui. Falando quase um pouco igual o senhor disse, né? E aí, se, daquilo você não passa, mas não quer dizer que você não vá antes. Seu tranca. Uhum. Foi ele que falou? Eu acho que foi. Não foi assim na gravação, mas foi nos bastidores. É, filha da puta. É, filha da puta. Trabalha comigo bem, sempre. Trabalha com o senhor? Sempre. Veja, moço. O que você come tem o chamado prazo de validade. É. O que você bebe tem o chamado prazo de validade. Tem. O que você usa tem o chamado prazo de validade. Sim. Às vezes, você compra um vestido, uma camisa, que tem um prazo de validade determinado, mas você cuida tão bem que ela passa por um pouco desse prazo de validade. É, realmente. Ou você usa tão mal que ela acaba antes desse prazo de validade. É. Assim é sua encarnação. Olha. E a sua encarnação, ela tá vinculada ao quê, moço? A tua necessidade da evolução. Se você tá evoluindo, se o espírito encarnado tá evoluindo, ela chega nesse prazo de validade, ou pode até passar dele, pela evolução que o espírito necessita e quer. Agora, se tá aqui encarnado, fazendo porcaria nenhuma, não tá evoluindo, já teve a chance, 1, 2, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos. Pra que que eu vou deixar encarnado se eu tenho uma fila cheia lá querendo encarnar? É. Vem pras furnas, depois vai lá pra aprender de novo. Fica um tempo nas furnas, as filas fazendo um pouco de andamento, e depois vai lá pra reencarnar. Pra reencarnar? É. Entendi. Selecionou algum... 49? Fala. É, enviaram algumas questões. 49 dá 13, moço. Olha lá. 13. É o número que vocês têm pro azar. O que é sorte? O que é azar? É, fala. Hã? Sorte é azar, é o que você tem na sua cabeça. Sorte e azar é o quê? É o que você tem dentro da sua cabeça. Você pode achar que é azar você não ganhar um prêmio que você esperava ganhar. Mas lá no astral, aqui onde eu tô, é uma sorte sua, porque se você ganhasse, você ia ser soberbo sobre as outras pessoas. Isso. Entendeu? Sim. Sorte e azar, moço, só existe dentro da cabeça de vocês. Olha. Encarnado, bando de louco. Reencarnado. Porque precisava da revolução. Por falar em bando de louco, quando eu falei hospício, o senhor não estava se referindo a isso, né? Era a igreja evangélica, é isso? Era, moço. Tá certo. Mas eu não tô aqui. Não, eu só também não posso falar. Eu não tô aqui pra causar discórdia. Claro. Porque eu tenho certeza que nos seus estudadores vai ter meia dúzia dessa tal da igreja evangélica que vai assistir. E eles vão condenar eu e vão lá fazer as orações pra fuder com o meu médium. Dizer que eu falei mal da igreja deles. Mas esse bando de louco, filha da puta, não sabe que os tal dos dirigentes, como chama o dirigente da igreja evangélica? Pastor. Os tal dos pastores estão tudo incorporado, deixa, fazendo aquelas milagres que eles chamam. Ai. Ou você acha que os pastores evangélicos são tudo santos? É tão boa essa simplicidade, essa ignorância e essa inocência do ser encarnado, que vale a pena estar aqui evoluindo. Que vale a pena estar aqui o quê? Evoluindo. Evoluindo. Claro. Então, que era a pergunta 13? Vamos ver lá, a moço. Pergunta que ele selecionou pra ainda gente. Ainda 13, moço? É, 49. Isso. Se a gente somar o 49, dá 13. Se a gente somar o 13, dá 4. Dá. O 4, moço, é um número esplêndido, que traz a renovação do ser. Uhum. A renovação do ser, ela é necessária no sentido que a cada dia que você dorme e depois acorda, você está se renovando. Vocês encarnados esquecem. Ah, vocês encarnados esquecem. Ah. Manda o moço entrar pra cá. É. Uhum. Vocês encarnados esquecem que a cada dia vocês estão tendo uma nova. Oh, pega lá o sentador, moço. É? Não fica assim não. Aqui, vocês encarnados esquecem que a cada dia vocês estão tendo uma nova oportunidade. Uhum. E não um novo poder, moço. Uhum. Porque vocês não têm poder nenhum. Não. Vocês têm apenas oportunidade. Uhum. Oportunidade de escolha. Oportunidade de fazer ou deixar de fazer. O poder quem tem é o seu Olorum. É o Deus que vocês falam algumas vezes. São os anjos da guarda de vocês. Esses têm poder sobre vocês encarnados. Mas vocês têm uma oportunidade. E a cada dia que vocês abrem os olhos, vocês esquecem de agradecer a oportunidade de evoluir naquele dia. A cada vez que vocês abrem os olhos, eu não estou dizendo diretamente para você que está fazendo esse estudador ou para o moço que está aqui. Sim. Mas estou generalizando. Dizendo que vocês esquecem de agradecer. Vocês sabem pedir, mas vocês não sabem agradecer. E isso faz parte da evolução. A pergunta 49, que era 13, que veio 4, que faz bem da evolução. Vamos lá. E, ó, é. Vai ser acabado. É uma pergunta que tem duas partes. Pode um espírito se subtrair à proteção de um guardião por vontade própria? Pode. O espírito encarnado, ele pode fazer a escolha, pois lhe é dada a oportunidade de não evoluir. Seja espiritualmente ou religiosamente. Ele pode se furtar um centro de Umbanda, uhum. ir a um centro espírita, um terreiro de Umbanda pé no chão. Uhum. E viver achando que não existe o um ou Deus. Uhum. São os chamados ateus que vocês têm aí. Uhum. Pode. Livre-arbítrio. Uhum. Oportunidade. Certo. Podemos ir para a segunda parte? Claro. Segunda parte fala assim: acontece de um guardião abandonar o seu protegido? Jamais. Por este não lhe dar ouvidos? Jamais. Ué. Um guardião sério e verdadeiro sempre vai estar ao lado do seu protegido, daquele quem escolheu guardar. Sempre. Uhum. Independente da sua evolução espiritual ou religiosa. Porém, de acordo com a sua religião, desculpe, religiosidade ou espiritualidade, o guardião vai estar mais próximo ou mais afastado. Mas jamais vai abandoná-lo. Um guardião de verdade que escolhe um médium, que escolhe um encarnado para guardar, respeitar, honrar e ajudar a evoluir, jamais vai lhe abandonar. Pode apenas se afastar, ajudando nos momentos realmente de crise, como vocês falam, extremamente necessários, deixando ele bater de frente com um muro, para que ele entenda que ele precisa evoluir espiritual ou religiosamente, mas jamais vai abandoná-lo. Certo. O senhor citou aí na resposta um lugar que é de Umbanda, que, como se dizendo que se fosse verdadeiramente de Umbanda, seria Umbanda pé no chão. Isso. Por que, que o senhor falou pé no chão? Que tem muito terreiro de Umbanda, moço. Que se diz terreiro de Umbanda? Que não tem um médium com os pés no chão, moço. Nossa. A essência da Umbanda, você sabe da essência dos orixás, da coroa sagrada, moço? Uhum. A essência dos orixás da Umbanda, moço, é a natureza. Uhum. A natureza parte da onde, moço? Fala, moço. Da terra. Da água, da terra, do ar. Se um bandista não tem o pé no chão, moço, se ele fica com os cascos entre ele e o chão, se ele fica com a roupa entre ele e o ar, se ele fica com a roupa entre ele e a água, onde está a essência da Umbanda? Oh. Então, moço, Umbanda não se faz claro. Não se faz pelo, claro, pelos preceitos dos seis encarnados dentro da água. Não, pelo menos os trabalhos normais da Umbanda. Não se faz voando porque vocês não têm asa. Qual que é o contato que vocês têm, então, com a essência natural? Pé no chão. A terra. Quando eu chamo a Umbanda pé no chão, eu quero dizer que é o quê? Que é um umbandista, que é um médium enraigado, moço, em uma das essências dos três elementos, terra, ar ou água. E a gente tem um quarto elemento, que é o fogo. Agora, se enfiar teus pés no fogo, você vai sair chorando no terreiro de Umbanda, certo? É. Eu não. Meu médium, talvez. Depois que eu me for. Mas eu não. Tá. Porque certo. Eu sou o quê, moço? O senhor é espírito. Alguma coisa você aprendeu hoje? Não, bastante. Aí, moço, o que eu tenho para te dizer mais? Isso. Independente da crença, independente da necessidade, independente da possibilidade de cada um, todos, quando eu digo todos, é você, o meu médium, aquele ali que está aqui, o dono da casa. E eles também. E eles aí dentro. Tá bom. Todos têm que procurar um desenvolvimento espiritual ou religioso. Se você não acredita ou tem medo do espiritual, vá para o lado apenas religioso. Vai na igreja lá, grande, vai na igreja Cristo, Paulorum ou Oxalá, vá onde você quiser, mas desenvolva o teu lado religioso. Se você tem um pouco menos de medo e tem um pouco mais de coragem, vai atrás de uma religião espiritualista. Seja uma mesa branca, que você chama, né? Sim. Seja um banda, seja quimbanda, seja macumba. A macumba faz bem pro encarnado. Seu veludo. Graças a Deus. Vamos. Uma pergunta que está dentro da sua cabeça, martelando desde o começo. Faça, moço. Esse começo? É assim, quando alguém se predispõe a trabalhar no ramo da advocacia e tem que defender alguém que sabe que está errado, como que essa pessoa chega e aí isso acaba virando um costume, depois entra naquele negócio de droga, como é que ela chega do outro lado? Tranquila e calma com as suas convicções, porque jamais ela necessita ter aceitado que aquele mal ou que aquele erro da pessoa seja o correto. Porém, ela trabalhou de acordo com as leis que vocês inventaram. A consciência dela está limpa. Porque ela simplesmente trabalhou em prol da aplicação daquelas leis naquele caso, daquela pessoa que o contratou. Independentemente se aquele contrato, ele sabia que a pessoa errou e estava errada, ou se não, a lei permitia fazer aquilo, ele fez. E o trabalho dele é limpo, honesto e justo. Entendi. Às vezes entra um pouco daquela ideia de que tinha ali uma... O senhor falou que existe um pouco também de pré-determinação, né? Isso. Que é aquela parte de que alguém tem que passar por uma experiência ruim para poder ali desabrochar. Isso. E aprender. Tá certo. Então, seu Exu, o senhor pode passar uma mensagem final para todos que estão nos acompanhando e que gostaram muito de ver o senhor... Ah, outra coisa que vão criticar é o senhor chamar o médium de cavalinho. Eu não sei se é uma... Quer que eu chame do quê? De burro? Sei lá, vamos dizer que Exu não faria isso. É, Exu não faria isso, então eles vão buscar lá. Lá na essência da Umbanda, quando começou a Umbanda, em 1810, que vocês trouxeram a Umbanda pro Brasil, é o país de vocês, é Brasil, né? É. E você vai ver lá o que, que o moço chamava. Quando você anda de cavalo, você faz o que, moço? Você o quê? Você abraça o cavalo ou você amunta no cavalo? É. O que, que o espírito faz, moço? Eu venho aqui, eu abraço o cavalo ou eu amunto nele para fazer minhas explicações? Eu amunto nele, moço. Eu não tomo o lugar do espírito dele. É. Isso não existe, moço. Não existe? Não existe. Eu venho aqui... Eu afasto o espírito dele e me amunto nesse corpo físico. Por isso eu chamo de cavalo. Certo. Mas não é porque eu chamo de cavalo que eu não tenho respeito por ele. É. Porque se eu não tivesse respeito por ele, eu já tinha desmontado esse cavalo. É. E eu não estava aqui trabalhando em prol das pessoas que o procuram, das pessoas que me procuram e dele próprio. É. Porque o bem para ele vem da doação dele. Você lembra dos três pilares? Bem, cura e caridade. Isso. O bem que ele faz, me permitindo trabalhar, ele faz para mim e para você, consulente. É. A cura que ele faz, me permitindo trabalhar, ele faz para você, consulente, e para ele mesmo. Porque ao mesmo tempo que eu estou dando a consulta para você, e aconselhando você, e trabalhando para você, e fazendo magia para você, eu estou fazendo para ele. E a caridade dele, ele está se afastando da família, dos amigos, do bem-estar carnal dele, para estar aqui, ou estar no poder, dando a oportunidade de eu evoluir. Tá dito? Sim, senhor. Claro. Essa gente de dentro não vai embora? Então, já estão indo embora já. Mas assim, então, tudo isso que a gente tratou hoje serviu muito para esclarecer. Não sei se serviu, você está dizendo. Sim, para mim serviu. E o senhor gostaria, tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de dizer, de repente que eu não tenha perguntado? Tem sim, moço. Pois não. Eu já falei, mas eu vou repetir. Ah. Vocês esquecem de agradecer a cada dia a oportunidade que vocês têm de estar encarnados, de poder evoluir. Vocês só veem o lado ruim, que vocês estão com fome, que vocês não podem ter aquele andador que vocês queriam ter, que vocês não podem ter aquele morador que vocês queriam ter, que vocês não podem ter aquele puta que eu pariu que vocês queriam. Vocês esquecem de ver que vocês têm um lugar pra morar, que vocês têm um andador pra andar, um pataco pra pagar um andador, que vocês têm um básico pra alimentar, que vocês têm um pioco pra criar, pra ajudar a ensinar e evoluir. Então, moço, o que eu queria deixar pra vocês, a mensagem, é assim que você fala, né? É a mensagem final. Aprender e exercitar o agradecimento. É aqui, né, que ele está. Isso, olha aqui. Isso. É. Olha lá. Aprender. Aprender e exercitar o agradecimento. Agradecer a cada novo amanhecer, a oportunidade de amanhecer encarnado. Pois estar encarnado é a oportunidade de evoluir. E a oportunidade de evoluir é, no momento do desencarne, poder estar numa posição melhor do que a de obsediador, com uma predisposição às forças, seja de qualquer eixo. O seu veludo das sete encruzilhadas. Você achou que você falou predisposição ao quê? As furnas. As furnas? Explica, o senhor falou dessas furnas. Como é que é esse lugar? Você não consegue ver aqui, moço? Consegue o quê? Ver aqui? As furnas? Ver no ponto? É, moço. Deixa assim, as furnas, moço. Cadê? Aí, moço, você não tá enxergando? Furna? É. As furnas, moço. Como é que é aquele lugar onde vocês queimam as carnes? É... Churrasqueira. Esse. Pensa naquilo lá. Em... umas mil vezes aquele calor. E aquilo lá. Aí você imagina um espírito enganchado pelo pescoço. Que você chama aqui, né? Pescoço. É. Enganchado pelo pescoço, passando por aquele mil vezes aquele calor. Eita. Isso aí é um terço das furnas, moço. Nossa. O resto fica no lúdico de vocês. Mas, moço que está assistindo, aí, não vai sonhar com isso. O chuveiro não puxa as pernas de ninguém. Não. A não ser que seja pago ou mandado para isso. Uhum. Mas, eu já lhe disse no começo desse trabalhador, e com esse ponto que eu risquei, que eu tenho um propósito. E o meu propósito é evolução. Então, se o meu propósito é evolução, o mal está dentro da sua cabeça e não da minha magia. Parabéns. Salve seu veludo das sete encruzilhadas. Então, Sr. Veludo, o senhor não quer passar, assim, de repente, uma segunda mensagem final? Passo, moço. A segunda mensagem final que eu tenho para você e para aqueles que estão vendo esse trabalhador é a seguinte, moço. Acreditar é vosso. Acredito em quê? Acreditar é vosso. Um pouco mais em vós mesmos, nas escolhas que vós fizestes, que selo pelo purgatório passa, encarnado ou não, foi porque pelo purgatório vós tiveste a opção de passar, e não lhe foi imposta. Baleixo. Graças a Deus. Dá pra botar meu ponteiro pra cantar? Ah, dá. Tem um cantador no meu ponteiro? Tá feito, moço? Tá feito, seu Exu. Tá estudado, moço? Isso. Tá entendido? Tá estudado, tá entendido. Tem mais pergunta, moço? Agradecer muito ao senhor, viu? Eu tenho tempo. Ah, entendi. Não, então, não, tá tudo bem, agradeço muito o senhor. Pergunta sempre vai ter, a gente começa uma, vai outra, vai outra, vai outra. Mas é, realmente fica aí a gratidão pelo seu tempo, pela disposição que o senhor deu aí pro menino e ele também colocou nesse trabalho, para que pudéssemos colher mais um conhecimento para todos que vão acompanhar e pra gente mesmo, né? Depois que você mandar essa gente embora aí, moço. Uhum. Eu tenho uma palavra pra você ir pro moço da casa. Ah, tá certo então. Então, seu Veludo, eu vou terminar aqui agora e agradeço muito o senhor assim por esse dia de hoje. Araújo. Veludo da Sete Cruzilhada. Salve a sua banda, moço. Salve. Tarabumba, sua banda, moço. Salve. Salve todos os compadres da Umbanda. Salve o grande Exu Veludo. Exu! Ninguém pode comigo, eu posso com tudo. Lá na encruzilhada, ele é seu, Exu Veludo. Ninguém pode comigo, eu posso com tudo. Então não me vem dizer que, ah, espírito que fala palavrão, espírito que, ah, faz o mal, não sei o que. O mal tá na cabeça de vocês, moço. Não. O mal tá na minha essência.